apaixonado, não acredita nas pessoas, nem nos filmes de cinema. Vê TV o dia inteiro embaixo do cobertor. Só tem o sol e o quarto pra espantar a solidão. Mas ele mudou, desistiu de ser solteiro, até cortou o cabelo pra causar boa impressão. Comprou umas roupas novas, não se esconde no banheiro, vê o sol o dia inteiro pra poder se esquentar. Gelo, esfriou sentimento. Amante boêmio, passageiro do tempo. Vive cabisbaixo, preocupado, pensando o que fazer da vida daqui a alguns anos. O homem de gelo, digerindo a realidade. Homem de gelo, dirigindo na cidade. O mal extremo, um horizonte novo. Sair do esconderijo e ver o sol brilhar de novo. Celebrar cada dia que nasce, tirar do coração a dor que lhe causou infarte. O mundo mudou, ele mudou também. Cada qual no seu tempo, cada qual no talento que tem. Homem de gelo, de frente pro mundo, se sentindo feliz ao olhar isso tudo. O homem de gelo que o mundo abandonou, mas agora ele mudou. O homem de gelo não tem namorada, não tem nenhum amigo, nem telefonema, não escreve pra ninguém, não recebe nem recado, só está preocupado em guardar seu coração. O homem de gelo está tão desapontado, não acredita nas pessoas, nem nos filmes de cinema. Vê TV o dia inteiro embaixo do cobertor, só tem o som e o quarto pra espantar a solidão. Mas ele mudou, desistiu de ser solteiro, até cortou o cabelo pra causar boa impressão. Comprou umas roupas novas, não se esconde no banheiro, vê o sol o dia inteiro pra poder se esquentar. O homem de gelo. A família Wilson Simonia, original rap nacional, música popular brasileira.